Thank you. arranque de apoyas. Eres la cura para mi locura. Eres la cura para mi locura. Eres la cura para mi locura. Thank you.

Thank you. Feels like I'm alone, it's way too tight. Feeling the pressure.